Você está ouvindo o LivroCast, o podcast do blog Minha Letra. Sejam todos muito bem-vindos ao sexto LivroCast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar vocês por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que estejam todos confortáveis aí do outro lado, porque o LivroCast de hoje será um pouco, digamos, assustador. Hoje falaremos sobre o livro A Estrada da Noite, do autor americano Joe Hill. Um autor jovem, que poucos conhecem e que surpreendeu o mundo, com uma criatividade bastante grande, com ideias inovadoras e com uma forma de escrever bastante característica e bastante peculiar em livros do gênero. Então hoje falaremos sobre fantasmas, sobre espíritos, sobre assombrações, sobre os casos aí mais famosos, mais comentados no mundo, relacionados a esse tema, obviamente. Falaremos também sobre Joe Hill, descobriremos quem é esse autor, de onde vem as ideias dele e de onde vem o talento para a escrita que ele demonstra ter desde seus primeiros livros, e aí está escondendo uma história bastante interessante também, e muito mais a respeito do livro, do tema da obra e do autor. Então fiquem à vontade, sintam-se em casa, que logo depois da leitura de e-mails e dos comentários, a gente embarca nessa viagem. Se você quiser entrar em contato comigo e participar do quadro de comentários, você tem várias opções. Ou você manda um e-mail para livrocast@livrocast.com, tem aqui embaixo no post o endereço, ou entre em contato comigo pelo Twitter, que é o twitter.com/livrocast, ou pelo Facebook, que é o facebook.com/livrocast. Aproveito a pedir para você que usa o Facebook para curtir a página do LivroCast no Facebook, para me ajudar a divulgar o programa e para que você fique também inteirado das novidades do site. E uma outra oportunidade que você tem para entrar em contato comigo, para interagir com o site, é através do próprio post, comentando no post, que eu vou interagir e vou responder sempre que possível e sempre que pertinente. Sugestões, críticas, dúvidas são sempre bem-vindas, eu estou aqui aberto a vocês. Antes dos e-mails propriamente ditos, vamos a um aviso paroquial, que é um aviso importantíssimo. Eu queria pedir novamente desculpa pelo atraso na publicação desse LivroCast. Eu acabei achando quando planejei o LivroCast que segunda-feira seria um dia ideal para eu postar, mas acontece que, como todo bom brasileiro, eu deixo para gravar e para editar em cima da hora. E acontece que no fim de semana eu não tô conseguindo fazer isso. Então, por ventura disso, eu vou começar agora a publicar o LivroCast, normalmente a cada 15 dias, como é o prazo dele, mas nas quartas-feiras e não mais nas segundas-feiras. Pra mim fica mais fácil que na segunda-feira, na terça-feira eu paro em casa e faço isso, então, por mais que aconteça de atrasar um dia ainda, uma coisinha assim, vai ser reduzido esse atraso, porque eu não quero deixar vocês esperando, não quero frustrar ninguém e não quero também me sentir mal por estar atrasando. Então, mais uma vez, eu peço desculpa pra vocês, que eu sei que é chato entrar no site esperando ter novidade e não encontrar nada. Mas vamos aos comentários. Na verdade, eu tenho só um comentário pra ler aqui hoje. Então, antes de ler o comentário, eu quero agradecer algumas pessoas que estão me ajudando bastante. Seja a divulgar, seja com críticas e tudo mais. Eu queria agradecer o Ramon Andrade por toda a atenção aí e críticas que ele tem feito a respeito do Livrocast. Queria agradecer a Karina, que tá sempre vindo ao site comentando. E é muito importante saber o que as pessoas acham e pensam a respeito do que eu posto e tudo mais. E a todo mundo aí que tá comentando, que tá divulgando em Facebook, em Twitter, comentando com amigos, etc. Eu só peço que vocês comentem mais de verdade pra eu saber o que tá bom, o que tá ruim e o que tem que melhorar. Mas vamos lá, ao primeiro e único comentário do Livrocast de hoje. Jance Romero Borsari, de São Paulo. Escutei hoje seu primeiro podcast, o piloto, e o episódio 2. Parabéns, está no caminho certo. Achei o conteúdo muito bom e realmente motivador para quem se interessar sobre o tema. Me despertou interesse em ler estes livros. Parabéns e continue com o trabalho que precisamos disto para enriquecer nossas vidas e ter uma opção cultural para escutar. O Jance é outro cara aí que tá me ajudando um monte, tá comentando sempre comigo, discutindo comigo questões técnicas, sons e tudo mais. E eu queria agradecer muito o teu comentário, cara. Fico feliz em saber que tu realmente gostou dos programas, que tu ouviu e tá curtindo eles. Muito obrigado, de verdade. E eu espero continuar aí te entretendo, te levando certa cultura e que tu continue gostando dos temas e de como as coisas estão acontecendo no Livrocast. Como eu gosto de repetir sempre, eu sei que tá longe de ser perfeito, eu sei que por horas tá monótono o programa e tudo mais, mas são coisas que a gente tá melhorando. No Livrocast de hoje já tem uma surpresinha, já tem uma mudança lá pro final dele, espero que vocês gostem. E é isso aí, com a ajuda de vocês, o Livrocast vai ficar cada vez melhor e cada vez mais legal de se ouvir, mais dinâmico e tudo mais. Não há mais poder. De comentários por hoje era isso. Vamos agora então ao Livrocast número 6, A Estrada da Noite. Deixar que você se vá. Não vou mais me segurar. Vou deixar que você se vá. Livrocast. Viagem pelo mundo da literatura. Confesso pra vocês, antes de mais nada, que eu sou medroso. Sempre tive medo de fantasmas, sempre tive medo de não que eles me machucassem, não que me ameaçassem ou me fizessem mal, mas tinha medo em vê-los e não saber como reagir, não saber como me portar frente a eles. Então, desde pequeno, eu tive medo de escuro. Desde pequeno, quando eu ficava sozinho em casa, eu trancava as portas, acendia todas as luzes que eu podia, ligava a televisão, a rádio. Quando eu tinha que ir de um cômodo pro outro, eu ia correndo. Eu imagino que como eu, talvez não tanto, mas vários de vocês se identifiquem com essa realidade, com esse medo do desconhecido. Esse medo de, mesmo sem saber se algo é real, se algo realmente existe, se fantasmas estão por aí, espíritos estão por aí ou não, a gente tende um dia dar de frente com um deles. Eu queria deixar bastante claro isso, porque o tema fantasma, apesar de estar presente na crença popular, ele é um tema que envolve adultos, crianças, eu, você. Ele acompanha a gente em cinema, filmes, livros, envolvendo em muitas filosofias, muitas crenças, muitas opiniões e fatos, sejam eles verdadeiros ou não. Até porque, se a gente for bem sincero, o medo de fantasmas, de coisas desconhecidas, é um medo de certa forma primário, porque ele está ligado intimamente a umas questões mais fundamentais da razão humana, que é a questão da vida após a morte, do que acontece com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa experiência, com a nossa vida de forma geral, quanto da morte. Então é um tema que me intriga, um tema que me assusta, mas que acima de tudo me interessa por tudo que ele apresenta de reflexão, de possibilidades e de histórias. A definição mais básica de fantasma que a gente encontra por aí é a alma ou espírito de uma pessoa ou animal falecido que pode aparecer para os vivos de maneira visível ou através de outras formas de manifestação. Então aí seriam vultos, telecinese, questão de objetos mexendo, questão de transferência em comunicações, em televisão, em rádio, antenas e tudo mais. Imagino eu que essa definição não é novidade pra ninguém, tampouco as suas formas de aparição. É muito raro não conhecer alguém que tem histórias assustadoras pra contar, é muito raro não ter uma tia, um tio, um primo, uma prima que tenha vivenciado uma cena dessas e que conte com fatos, muitas vezes, difíceis de acreditar, uma cena que essa pessoa presenciou. Mas vamos lá. Como eu falei, a crença em fantasmas ela está muito próxima da crença em espíritos. E a preocupação com os mortos, sejam eles parentes, familiares, amigos ou animais e tudo mais, é algo bastante antigo, que data desde as culturas pré-históricas. Obviamente, tudo começava com o cuidado que se tinha com um parente, ou com um amigo, com uma pessoa próxima, e a questão de antecipar as eventuais e possíveis necessidades que essa pessoa poderia ter na vida após a morte. Então aquela questão de enterrar junto com a pessoa roupas, velar bens, dinheiro, deixar alimentos, rezar para que o caminho dela seja iluminado, e tudo mais que a gente já viu aí, tanto em culturas egípcias, quanto culturas mais antigas em alguns casos, ou mesmo em culturas mais recentes. Começando aí pela questão de querer o bem da pessoa mesmo após a morte. A evolução disso, ou uma outra forma de manifestação desse cuidado, é a questão do medo do que a alma da pessoa que acabou de desencarnar, ou o que a alma do animal que acabou de morrer, pode afetar no nosso mundo, naquela questão de agradar, de rezar, de se preocupar com que essa alma, com que essa energia que abandonou um corpo, não traga malefícios, ou se trouxer que traga benefícios ao nosso mundo. Então, por mais rudimentar que seja, são aí duas vertentes relacionadas ao trabalho e ao cuidado com espíritos e fantasmas. Deixando bem claro aqui que no Livrocast eu não vou fazer menção a uma religião ou a outra religião. Eu estou tentando explicar e tratar do tema de uma forma bastante abrangente e desprendida de qualquer vínculo religioso ou cultural. Espero conseguir. Grosso modo, os fantasmas são geralmente explicados como almas, como presenças solitárias, sombrias, obviamente, que habitam um local determinado, que estão inseridos em algum objeto, ou que estão presos a esse objeto, ou pessoa em particular. Geralmente há objetos, casas e pessoas às quais esses fantasmas teriam estado ligados durante a vida. Aquela questão de deixar algo pendente a resolver em seus destinos, em seus caminhos, ou um trauma muito grande causado em suas vidas nesses locais ou por esses objetos, que fazem com que pós-morte essas almas, essas energias continuem presas à Terra e sejam aí alimentadas, e sejam aí identificadas e vislumbradas nesses ambientes. Por outro lado, também acho que todo mundo já ouviu falar de navios fantasmas, de exércitos fantasmas, trens fantasmas, animais e várias outras frentes que seguem uma lógica também bastante próxima. Um navio seria um local, um exército talvez um objeto e tudo mais. É uma questão de interpretação e de até criatividade para explicar a origem dessas lendas, desses mitos ou dessas verdades que muita gente acredita com tanta convicção. Na realidade, o que acontece é que a questão transcendental do corpo humano, a questão de existir uma matéria e um corpo amaterial, que seria a energia, essa alma, esse espírito, e esse fantasma depois da morte, é uma questão transcultural, é uma questão que não é específica da cultura A, B ou C, mas ela está de alguma forma inserida em todas as culturas, em todas as crenças, por estar ligada à questão da morte, tema este que não deixa de existir em nenhuma cultura por questões óbvias. Universalmente falando, existem em todas as culturas o mito do fantasma, a ideia do fantasma, do espírito, da energia que ocupa um corpo, e essa energia ela pode ser, em alguns casos, benigna ou, em alguns casos, maligna. Existem fantasmas bons que agem em prol da vida, em prol do bem, ajudam outras almas a seguirem seus caminhos e tudo mais, e existiriam, segundo essas crenças, fantasmas ruins que agiriam na contramão desse sentido. Fariam mal, pregariam peças, dificultariam a vida do ser humano na Terra, dos animais e de tudo de forma geral. Então essa ideia de que os fantasmas são sempre negativos, que às vezes a gente tem por questão de filmes, de livros e de histórias que nos contam, ela é de certa forma falsa, uma vez que esse é apenas um lado da moeda ou uma possibilidade dentre outras. Mas então, como seria o fantasma? Como seria esse espírito fora de um corpo? A Apesar de muitas crenças antigas apresentarem os fantasmas e os espíritos, principalmente as mais antigas mesmo lá, que estão pré-histórica mesmo, a gente tem a imagem de um espírito relacionado a um pássaro, ou de um lobo, ou de um urso, ou de algum animal que de alguma forma demonstre liberdade e força, o que mais se vê, o que é mais amplamente divulgado, no caso, é de uma alma que representa exatamente o que a pessoa era em vida. Então os traços de rosto, orelhas, olhos, nariz, boca, cabelo e algumas vezes até a questão de roupas, como é demonstrado em várias obras de arte, de várias culturas antigas, inclusive como maior exemplo aí, o Livro dos Mortos egípcio, que incluiu nos desenhos as vestimentas dos faraós e das pessoas que vinham a óbito. Além disso, a crença popular também diz que os fantasmas são formados por uma névoa, por uma fumaça, por alguma coisa que foge ao tato. Segundo estudiosos, essa ideia de algo enevoado, uma questão de neblina, aquela fumacinha que a gente imagina mesmo, estaria ligada à impressão que as pessoas têm da respiração em ambientes gelados. Por quê? Uma vez que existe a crença de que a alma, de que fantasma, o espírito, enfim, está dentro do nosso corpo, é muito fácil ligar a imagem desse espírito com o que a gente vê quando respira em um ambiente gelado, aquela fumaça, aquele ar quente que a gente solta pelo nariz ou pela boca quando respira ou fala em temperaturas baixas. Então essa seria uma crença. Uma outra forma de entender por que a gente imagina o fantasma como uma névoa, como algo branco, transparente e sem essa possibilidade de pegar, de tato, de segurar, enfim, sem essa tangibilidade que o corpo humano dá a nós humanos, animais, enfim, está na crença e na descrição, na verdade, na Bíblia, de que Deus teria dado a vida a Adão através de um sopro. Então esse sopro, esse ar, seria a alma, seria o espírito, seria o fantasma que a gente vê ou acredita em determinados lugares. Como o tema do Livrocast de hoje é o livro chamado A Estrada da Noite, de Joe Hill, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, e já que neste livro o fantasma narrado é um fantasma maligno, digamos assim, eu vou adentrar agora mais no lado negativo dos espíritos e dos fantasmas, mais nos dados ruins relacionados a esta existência. Como já mencionado, em muitos relatos, os fantasmas são tidos como pessoas mortas que procuram vingança. Pessoas aí que estão aprisionadas a um objeto, a uma casa, enfim, por atos ruins que praticaram ou que sofreram, então as quais buscam vingança e uma possibilidade aí de se livrar desse fardo e ter sua vida eterna assegurada. Nesse sentido, a aparição de fantasmas ela é considerada por muitas culturas e por muitas pessoas um presságio da morte, algo negativo, porventura da carga ruim que essas almas, essas energias carregam. Também existem relatos acerca de aparições de damas brancas em regiões rurais, que seriam aquelas mulheres que pedem carona em estradas e tudo mais, que são temas muito trabalhados tanto no cinema quanto em séries televisivas ou em livros. Mulheres aí que morreram de forma trágica e buscam se vingar de homens ou de, enfim, quem quer que possa ser. Pessoas que as traíram, que as mataram, que as enganaram, que mentiram e provocaram a morte de alguma forma. Também existem lendas, como eu já mencionei, a questão de navios fantasmas que circulam aí há muito tempo, de navios que sumiram, de tripulações que desapareceram sem o menor vestígio, e o mais famoso desses casos é o holandês voador, que eu vou contar para vocês resumidamente. Segundo a história, o holandês voador é na verdade um barco que zarpou de Amsterdã no ano de 1680 e foi alcançado por uma tormenta no Cabo da Boa Esperança. O capitão desse barco ele insistiu em dobrar o Cabo da Boa Esperança, que é aquele cabo que fica ao sul da África, que é conhecido pelo mar difícil que possui. Então esse capitão ele insistiu em dobrar aquele cabo, apesar de toda a tormenta e tudo mais, e ele foi condenado a vagar para sempre pelos mares, atraindo outros navios, causando a destruição desses mesmos navios. A história ela ganha ares assustadores, digamos assim, depois que vários relatos sobre o avistamento desse navio foram registrados, ainda mais frente aos detalhes descritos pelas testemunhas que teriam visto esse navio pelos mares. Um dos avistamentos mais icônicos desse navio se deu na Segunda Guerra Mundial, quando, segundo relatos, um submarino alemão teria comunicado em seu diário de bordo que não iria participar de uma batalha por ter avistado o galeão do holandês voador, que, segundo dizem, é um sinal de fracasso naval. Então, esse submarino teria deixado de participar de uma batalha por ter avistado um navio que muitos dizem ser fantasma. Ordem essa que foi aceita com naturalidade, tanto pelo Hitler, quanto por seus comandados e subordinados. Existem muitos outros casos também ligados a casas fantasmas, moradias de espírito e de energias negativas que acabam de alguma forma se relacionando com a vida naquela propriedade. A atividade sobrenatural nesses ambientes, em casas, em apartamentos, em sítios, enfim, é muito associada, ou imagina-se que seja associada, a eventos violentos ou trágicos que ocorreram nessas residências, como assassinato, mortes acidentais, suicídios e tudo que possa, de alguma forma, se reverter em algo ruim. Uma outra forma de explicar a existência de casas fantasmas está ligada à crença de que, independente da morte da pessoa, de como se deu a transição deste para o outro mundo, o espírito continua a vagar e a existir no local em que ela morreu. Então, de certa forma, qualquer ambiente estaria na presença de fantasmas, o que justificaria aparições e demais fenômenos. Um dos casos mais famosos ligado aí a uma casa fantasma é o do fantasma de Enfield, que eu não sei pronunciar certo, imagino que seja assim, mas de qualquer modo vou colocar aqui embaixo depois um post, um link contendo informações mais detalhadas. Segundo consta, a senhora Peggy Harper e mais 4 filhos dela moravam em uma casa em Enfield, em Londres, na Inglaterra. E foi nesta casa, entre agosto de 1977 e setembro de 78, que coisas estranhas começaram a acontecer e se repetir e serem estudadas. Segundo os relatos, objetos pegavam fogo, coisas voavam e muitas outras manifestações estranhas ocorriam no interior da casa. Dentre essas coisas estranhas, a que mais intrigava a todos eram os fenômenos que aconteciam com a filha da Peggy Harper, a Janet, a filha de 12 anos que ela tinha. A garota, ela tinha transes, ela tinha momentos em que levitava da cama com forças sobrenaturais. Muitas vezes ela parava no teto, que era muito alto, de certa forma até improvável que acontecesse. E a voz dela também mudava durante a transe, durante esses momentos em que ela não falava por si mesma. Esse caso é famoso e é muito intrigante porque ele foi estudado por vários pesquisadores que colocaram câmeras de disparo automático pela casa e conseguiram registrar vários momentos. Então, aqui embaixo tem um link, como eu falei, dê uma olhada que é algo bem estranho. Não vou dizer se acredito ou não, até porque faz muito tempo os recursos eram menores do que os de hoje em dia, mas mesmo assim é um caso intrigante que diz respeito a uma casa fantasma e que merece um estudo e uma atenção. Um outro caso famoso de casa fantasma é o de Sarah Pard, que eu também não sei pronunciar, mas que vou colocar aqui embaixo no post depois um link a respeito dela. Ela era casada com o empresário William Winchester, que muitos devem estar reconhecendo pelo nome, por ele ser o filho do fabricante dos famosos rifles Winchester, ou Winchester, ou Winchester, enfim. Esse homem, ele morreu em 881, então no ano de 1881, e a partir da morte dele, a viúva Sarah começou a ser atormentada por barulhos e a ter visões e receber mensagens de mortos e de espíritos. O mais estranho nessa casa é que, segundo ela acreditava e segundo se estudou, em virtude de todas as mortes que os rifles criados pelo sogro dela teriam causado, ela teria que criar uma casa para recepcionar todos os espíritos possíveis, fossem eles bons, ruins, enfim. Ela teria que criar uma casa para abrigar esses espíritos. Então ela se dedicou a isso durante toda a vida, a criar quartos para que os espíritos pudessem dormir e viver, enfim. E além disso, ela criava portas, escadas, janelas, de tamanhos distintos, de formas distintas, para que qualquer espírito se localizasse e pudesse chegar até ela. Então, segundo o texto do link que eu vou disponibilizar aqui embaixo depois, foram mais de 38 anos construindo corredores tortuosos, um labirinto de escadas e portas levando a lugar nenhum, que foram projetadas para confundir os fantasmas dos espíritos malignos. Atualmente, a casa possui 160 quartos, inicialmente tinham somente 8, 47 lareiras, 13 banheiros, 52 claraboias e quase 10 mil janelas. Ainda hoje, dizem ser comum ver aparições de mortos, inclusive da própria Sarah. Existem algumas curiosidades da mansão, uma escada que acaba no teto, entradas altas para fantasmas maiores e portas estreitas para fantasmas pequenos, uma escadaria em zigue-zague com 7 desvios e 44 degraus, e para completar, existe uma porta que se abre para um vão cuja queda corresponderia a 2 andares. Então, é uma casa realmente muito estranha, muito sinistra, e que quem quiser conferir aqui embaixo, tem um link com algumas fotos e alguns dados, enfim, fiquem à vontade. Além do que foi apresentado até aqui no Livrocast, existem outros casos, outras aparições, outros registros de fantasmas pelo mundo. E eu vou linkar aqui embaixo também um outro link bastante interessante, que analisa imagens. Então, fotos aí que provariam a existência de fantasmas ou que botariam uma pergunta na cabeça da pessoa que vem. Então, também indico esse link para vocês olharem. E é nesse mundo cheio de mistérios, de possibilidades, nesse universo sem restrições e sem certo ou errado, até porque ninguém sabe ao certo o que existe do lado de lá da morte, é que se passa o livro A Estrada da Noite. Mas antes de falar do livro, vamos ao autor. Quem é Joe Hill? Joseph Hillstrom King, mais conhecido como Joe Hill, nasceu nos Estados Unidos no dia 13 de junho de 1972. E é isso mesmo, você não está ouvindo nada de errado. O nome dele é Joseph King, porque ele é filho de Stephen King. Joe Hill escolheu esse nome, escolheu ser chamado de Joe Hill, em homenagem ao anarquista sueco Joe Hill. Então, é uma abreviação do nome dele, uma tentativa sincera de mascarar o nome do pai, de se livrar desse fardo de ser filho de Stephen King. Ao contrário do seu irmão, Owen King, que assumiu o nome do pai e resolveu, de certa forma, apelar pela fama de seu pai, Joe Hill optou por esconder a filiação e tentar fazer sucesso por, digamos, méritos próprios, sem influência paterna, o que acaba acontecendo, quer se queira ou não. Eu não sabia de quem ele era filho quando comprei o livro, e foi uma surpresa muito grande quando eu descobri isso, até porque eu descobri depois de ler o livro, então eu acabei por resgatar várias semelhanças e diferenças entre a escrita de um e de outro, e acabei também, logicamente, por admirar a iniciativa desse autor em querer se provar, em querer se firmar no mundo da literatura por seus próprios méritos, por seu trabalho e não por um nome ou por um pai famoso como é o Stephen King. Ele é o autor de 3 livros lançados no Brasil. O primeiro deles é o livro publicado em 2008 chamado Fantasmas do Século XX. O segundo é A Estrada da Noite, que é o tema do podcast de hoje, do Livrocast de hoje. E o terceiro é o chamado O Pacto, que vai ser tratado ainda no Livrocast futuro. Que é um livro muito bom também, mas a gente volta a falar sobre ele mais à frente. Mas vamos lá. Como Joe Hill escreve? A característica mais marcante de Joe Hill é que ele não consegue escrever sem música. Então ele sempre senta para escrever com som máximo, e talvez por isso tenha tantas referências musicais em seus livros. Então é de se esperar, obviamente, que muito do que a música transmite para ele, muito do que a música carrega de sentimento, de emoção, ele acaba transmitindo também para o seu livro. Então é normal e é de praxe para ele criar setlists específicos com autores, com músicas, com ritmos, estilos para cada livro e ficar ouvindo aquele setlist de novo e de novo e de novo até que ele consiga escrever o livro inteiro ou ter ideias ou criar ideias. Outra coisa que é muito forte em Joe Hill é que ele gosta de criar situações absurdas. Eu vou colocar aqui embaixo no post também um link de um vídeo em que ele fala sobre essas coisas, mas ele gosta muito de criar situações absurdas e depois buscar um jeito de fazer com que a cena funcione de maneira crível através de sua criatividade e de outros recursos literários, por assim se dizer. Por isso que ele impressionou tanto o mundo com suas 3 obras, por isso que ele conquistou tantos fãs, tantos leitores e seu lugar no mundo da literatura. Porque muito do que ele escreve é fora do comum, muito do que ele escreve são cenas, são histórias, são casos inovadores e que muito agradam a quem gosta de histórias de suspense, de terror e de temas sombrios, por assim se dizer. E um terceiro e último ponto referente à escrita dele, que é muito perceptível também em todos os livros dele, é que ele gosta muito de trabalhar com protagonistas que não são os melhores, não são as pessoas mais certinhas, não são perfeitos, são repletos de defeitos e que ao longo da história vão aprendendo, não a serem bons, mas vão aprendendo a lidar com esses defeitos e acabam por conseguir, por conquistar a simpatia do leitor. Então são 3 pontos muito fortes de Joe Hill que é muito fácil de ver em sua literatura. Quanto ao livro em si, eu vou disponibilizar aqui no post também, tanto a biografia de Joe Hill, resumida e tal, quanto a sinopse da obra, para que vocês leiam e se interessem pela obra ou não, mas o que eu posso adiantar, sem dar muita informação, dar muito spoiler a respeito do livro, é que ele primeiramente foi um sucesso de vendas no Brasil. figurando aí por várias semanas dentro dos livros mais vendidos. O que não quer dizer muita coisa, porque tem muito livro ruim que vende bem, mas que é um indicador interessante de ser descrito e analisado aqui no Livrocast. Outro ponto que eu não posso deixar de mencionar do livro é que ele é escrito com frases curtas, com capítulos rápidos e resumidos, na verdade. Ao contrário do pai dele, ele deixa de criar um clima, ele não tenta explorar muito a descrição de cena, a descrição de posicionamento de cena e tudo mais. Tanto que o livro dele corre muito mais rápido do que qualquer outro livro do Stephen King que eu já tenha lido. E esse é um ponto positivo, na minha opinião, que dá uma dinâmica muito interessante à obra e que acaba por ser um ponto forte de Joe Hill. A utilização de frases curtas e de capítulos sintéticos. Talvez por conta disso ele mantenha o leitor preso na cadeira, preso no livro. Eu não consegui largar esse livro, eu li ele muito rápido, não é nem um pouco cansativa ou o que quer que seja nesse sentido, então é um livro que eu realmente indico para quem gosta desse tipo de história. Como eu já falei, ele apela para sua criatividade e busca, além de uma dinâmica, soluções muito originais. Ele cria enredos muito interessantes, citando aqui um exemplo, sem citar o exemplo, se é que vocês me entendem. Ele trabalha muito bem com os cães no livro, então fica aí um pequeno spoiler, sem dizer muito coisa, quem já leu vai entender o que eu quero dizer. É muito interessante a forma como ele usa os cães. E um último apelo que eu vejo muito forte no livro dele é a questão da narrativa visual. Ele cria muito bem um clima de suspense e talvez por isso, inclusive, segundo uma fonte aqui de 2009, uma notícia bastante antiga na verdade, esse livro esteja em pré-produção para ir aos cinemas. Então é um livro muito bom, que trata aí de um tema muito interessante, que é a assombração, que é o fantasma, essa parte de medo e de vingança que há nesse universo. Um livro muito bem escrito por um autor novo, um autor que merece atenção, que tem um futuro muito promissor pela frente, até em virtude do segundo livro dele, que eu ainda vou comentar, e essa é a minha opinião a respeito da obra. Como eu comentei no Livrocast passado, e eu prometi para esse Livrocast agora uma novidade, nessa tentativa de tornar mais dinâmico, de tirar um pouco de mim a responsabilidade de comentar a obra e de dizer e de definir também se o livro é bom ou ruim, que convenhamos, é uma responsabilidade um pouquinho grande, hoje eu vou contar com a presença de um amigo meu, hoje eu vou contar com a presença aqui do Andrei, que é um apaixonado por cinema e por literatura e que deixou a mensagem gravada aqui pro Livrocast para dar para vocês ouvintes e para contribuir comigo aqui no programa, a opinião dele a respeito de Joe Hill e do livro A Estrada da Noite. Então vamos ouvir aí uma outra opinião e o que o Andrei tem a dizer pra gente sobre esse livro. Então, olá Marcelo, olá a todos. Cara, eu acho o livro do Jonah Hill bem intrigante e bem angustiante, assim, no começo, sabe? Ele tem uma... Ele começa naquele tom meio Stephen King, assim, né? Que é do pai dele, que é próprio do pai dele. Que é aquela coisa de causar já um choque, assim, no começo. Então a gente já na primeira frase do livro dele, por exemplo, a gente já se depara com o tal personagem, eu acho que é o serial killer, palhaço assassino, eu acho, né? O palhaço assassino, ele tem duas coisas que o palhaço assassino gosta. A primeira é do roteiro tal, que é o do livro, né? A segunda é de molestar criancinhas e tal. Ele começa com esse choque, né? Eu gosto disso no escritor. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei pela literatura do Stephen King também. Então ele herda isso do pai dele, eu acho isso bacana. Tem uma frase, assim, que eu acho sensacional, que é: a morte anda numa caixa amaldiçoada por aí, mas cedo ou mais tarde todo mundo recebe a sua. E com essas frases, com esse tipo de frase, as situações que vão sendo construídas, né, pra manter o leitor entregado e angustiado, assim, durante a jornada do Jude, né, que é o roqueiro no Estrada da Noite, o Joe Hill, ele consegue surgir com esse talento, um potencial, assim, bem assustador, já em seus primeiros livros, né. Ele tem o do Fantasmas também, que eu tô pra ler agora, eu tenho já, mas eu não li, e o Pacto, que todo mundo me indicou, até o Marcelo me indicou, mas eu não consegui ler ainda. O problema do Joe Hill só no Estrada da Noite é que ele mostra todas as cartas dele nos primeiros capítulos, que é os melhores do livro até, né? Então ele joga no livro tudo que tem pra jogar de primeira. Então é surpreendente porque a maneira como ele nos insere naquele universo seria como se fosse um clímax de um filme, sabe? Ele já começa, parece que ele já tá começando na metade da história. Isso é bacana. Então, tipo, o cara recebe um fantasma agora e ele recebe o terno, né, do fantasma, o paletó do fantasma, num determinado momento. tempo. E ele tem duas noites pra fazer alguma coisa na história. Então tu vai acompanhar ele só nessas duas noites. É uma coisa que, tipo, quando tu pega o livro e tem 200 e poucas páginas, tu fica meio receoso. Bah, será que ele vai conseguir manter essa história? Será que ele vai conseguir manter toda essa... tudo que ele tá trabalhando aqui até o final? E eu acho isso bacana. Ele consegue manter esse clima tortuoso, impactante do protagonista. Ele consegue se manter até o final. E o clímax dele é um pouco inesperado, né? E ele é bem construído, né? Separei um trechinho aqui só do que eu mais gostei, que é ele começa, ele subiu a escada e começou a voltar pelo corredor em direção ao quarto. Seu olhar bateu no homem velho, sentado numa antiga cadeira Schalker, encostada na parede. Assim que o viu, seu pulso disparou em sinal de alarme. Jude se virou para o lado, fixou o olhar na porta do quarto e só continuou a enxergar o velho pelo canto do olho. Nos momentos que se seguiram, ele sentiu que era questão de vida ou morte não estabelecer contato visual com o homem, não demonstrar que o via. Ele não estava fazendo nada, Jude disse a si mesmo. Não havia ninguém ali. A cabeça do velho estava curvada, seu chapéu descansava no joelho. Eu acho que essa descrição, assim, esses detalhes, mas com um tom bem apavorante, assim, no livro, né? Quando tu lê, assim, tu sente esse tom, né, meio dramático do que o Jude tá vivenciando, porque tu se vê ali. Ele é empático, né? Tu se vê na história. Eu acho que isso é o principal diferencial dele. E acho que o Joe Hill tem uma carreira bem interessante, né, pela frente aí. E é sempre bom, né, que o filho de um maravilhoso escritor, o Stephen King, se torne também um maravilhoso escritor e continue aí as andanças do pai, assim, daqui em diante. Eu me atrevo a dizer, os livros do Joe Hill no futuro podem ser tão intrigantes, tão bacanas e tão notáveis quanto do pai dele. Era isso. Obrigado. Muito obrigado então aí ao Andrei, que agregou ao Livrocast um outro ponto de vista. Para quem quiser seguir ele no Twitter, tem aqui no post o Twitter dele, que é o @clickfilmes, exatamente como se fala, mas pode clicar aqui embaixo no post, que vai direto pro perfil dele. E quem quiser conhecer também o site dele, tem lá o www.clickfilmes.blogspot.com, que é um site em que ele faz resenhas de filmes e um material muito interessante que vale a pena ser lido de verdade. Não é só porque ele me ajudou hoje que eu tô falando, porque ele realmente escreve muito bem e tem opiniões muito concisas, como vocês puderam ver agora no comentário dele. Então o Livrocast número 6 fica por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero sinceramente não ter tirado o sono de ninguém ou assustado ninguém com os casos que eu contei aqui no Livrocast de hoje. Desejo a todos uma boa semana e até o próximo Livrocast. You and your friend and the whole world become a chasm of jubilation for minute after minute after minute, until seemingly a millennium has passed and time has lost all claim. Consider what we have done and what we must do. Thank you. God's way of hurting us. God bless you. What a wonderful dream it had been.